riquezas deste mundo, toda a glória que ele tem, seus manjares e valores nada valem para mim, pois a boa parte eu escolhi de adorar a Ti, Jesus, e Te ouvir. E uma coisa eu Te peço, meu Senhor, que não retires esta parte, por favor, pois adorando deste mundo, toda a glória que ele tem, seus manjares e valores nada vale. A boa parte eu escolhi de adorar a Ti, Jesus, e Te ouvir. E uma coisa eu Te peço, meu Senhor, não retires esta parte, por adorando Teu nome sem parar e ouvindo Teu falar, encontrei minha razão de existir. E uma coisa eu Te peço, meu Senhor, encontrei minha razão de existir.